deste o golpe maior que eu tive na vida. Por morarmos em dois mundos tão desiguais, a primeira posso um dia encontrar ainda, a segunda pode um dia se divorciar, a terceira nunca mais eu verei, porque do céu não há caminho para regressar. Levantei um dia cedo antes do amanhecer, vi um sabiá cantando no galho do pé de pé. Passarinho já me fez entristecer. Ah, lembrei da moreninha, essa ingrata caboclinha que mora no Tietê. Quando o passarinho canta, faz meu coração bater. Tudo pode calcular quanto dói um bem querer. É um caos complicado, duro pra se resolver. De quem eu era estimado, hoje eu vivo desprezado, eu até não sei porquê. Destino traiçoeiro não me quis favorecer. Neste mundo enganador tudo pode acontecer. Ah, recebi teu desprezo só por não te merecer. Não prometo uma vingança, ainda eu tenho uma esperança em algum dia de te ver. Meu coração vive preto por uma tinta de escrever. O amor não é brincadeira e faz a gente sofrer. Quem ama sem ser amado sempre tem que padecer. É triste a dor que eu padeço, e dessa ingrata eu não me esqueço, nem depois que eu morrer. Nós ouvimos com Dino Franco, Moraí e Nardelli. Do Dino Franco e José Fortuna, Três Namoradas, pedido de Mauro Dantas, da Freguesia do Ó. E o Mauro Dantas ofereceu para todos os ouvintes e para todo o pessoal da produção do programa. Muito obrigado. Depois, pedido de Laerte Giro. Jardim São Cristóvão na Vila Carrão, Zico e Zeca cantaram de Almeida e Zico, não sei porquê. E o nosso querido Laerte Giro ofereceu para Helena de Brito e para Manuel Lázaro da Silva. Muito obrigado, viu? Laerte Giro. Programa Raiz do Brasil. Agora, o e-mail de Hélio Jacobini. Mandou um e-mail fazendo pedido musical e mandou uma piada também. Vejamos. Piada simples. Diz que um português, toda sexta-feira, após o expediente, ia ao boteco e tomava 3 cervejas. Diz que era um verdadeiro ritual. Sempre a mesma coisa. Um dia o garçom perguntou para ele: "O português, você faz isso há meses. O que significa?" "Sabes", respondeu ele, "é que somos 3 irmãos, moramos em cidades distantes. Então, combinamos de fazer isso, tomarmos uma cerveja por cada um. Então, eu tomo três. Disse, ah, então é isso, garçom? Respondeu, é isso? Pois é. Um belo dia, o português pediu apenas duas cervejas. O garçom pensou com ele próprio. Vai ver que morreu um dos irmãos, né? Aí não resistiu e perguntou. Ah, me diz lá, português, aconteceu alguma coisa? Você hoje só pediu duas cervejas? Não, não, não. É que eu parei de beber. Eu só bebia cerveja pelos irmãos. Ah, meu Deus do céu. Muito obrigado, viu, Hélio Giacomini, pela piada. E aqui está o pedido que ele fez. Musical, Zé Carreira e Carreirinho, do René Bittencourt, Sinhá Maria. Nossa Senhor, me perdoa esta descrença magoada. Tinha uma vida tão boa, hoje eu não creio em mais nada. Não canto mais ladainha, não faço mais oração. Até a crença que eu tinha fugiu do meu coração. Porque não foste justo outro dia, vindo buscarzinha Maria, a santa do meu altar. Talvez tu não pensaste em maldade, em que mais tarde a saudade vinha me desesperar. Nosso Senhor, que tristeza quando eu regresso à tardinha, quebro-se e choro na mesa, lembrando a vida que eu tinha, minha choupana vazia, com a porta aberta pra trás, sabendo que Sinhá Maria não volta mais, nunca mais. Perdão, volve pra mim teu olhar, só tu me podes vingar que a saudade me fez. Por Deus, escuta aí nosso Senhor, mandai do céu, por favor, Sinhá Maria, outra vez. Nós ouvimos com Zé Carreira e Carreirinho, do René Bittencourt, Sinhá Maria. Foi o pedido do piadista Hélio Giacomini. O Hélio Giacomini reside, vejamos aonde, parece que em capital, na capital mesmo, né? É Santo André, reside em Santo André. E ele mandou uma piada em português e fez esse pedido para oferecer para toda a equipe do programa Raiz do Brasil. Hélio Giacomini, de Santo André, muito obrigado pela participação e colaboração. E vamos seguindo agora com Tonico Tinoco, cantando Bandeira Paulista, para Levi Rodrigues Duarte, do Jardim São Ricardo, em Guarulhos. Depois, com José Bete, O Fim da Picada, para José Fernandes, de São Caetano do Sul. potro legionário, um bandeirante paulista, combatente voluntário, brasileiro realista, cada cruz no calendário, um herói nacionalista, e cumprimos seu carvalho no emblema das 13 listas. Sempre relembrada, abraçando com a bandeira das 13 listas pautada, são 13 lança guerreira, guardando a paz consagrada. Dos bandeirantes, no livro da nossa história, cada lista é uma trincheira, cada trincheira é uma glória, e traz no topo vermelho monumento da vitória. Ouvimos com Tonico e Tinoco, do Tinoco e José Russo, Bandeira Paulista. Foi o pedido do Levi Rodrigues Duarte, residente no Jardim São Ricardo, em Guarulhos. E vejamos, continuo escrevendo, pedindo música para o programa Raiz Brasil. E eu quero oferecer para você, Moíbo, e para todo o seu pessoal e meus colegas da SAAE, S-A-A-E, SAAE, de Guarulhos. E também para o gaúcho alegre do Picanço, que é meu vizinho. Eu completo 62 anos de idade no dia 27 de dezembro. Dia 27 deste mês, portanto, estará completando mais um aniversário, 62 anos. É um menino novo ainda, né? O Levi Rodrigues Duarte. Parabéns e felicidades para você, viu? Levi Rodrigues Duarte, que vai completar 62 anos, dois dias depois do Natal. Agora, dia 27 de dezembro, parabéns e felicidades. Depois do pedido do Levi, solicitação de José Fernandes, do bairro Fundação São Caetano do Sul. Ele é o popular Zezinho da Sanfona e pediu com José Bete, o do Zé Bete Lidinho, Fim da Picada. E o nosso querido Zezinho da Sanfona, o Zé Fernandes, ofereceu para José Faguilebre do Caxingui para o ganhador de troféus. Vai mentir assim nos esquintros do inferno, Jorjão Pescador. Alô, Jorge de Paula, de Arthur Alvim. Também ofereceu para o xará Miguel Fernandes e a Terezinha da Moca e para o Nelson Matos de São Bernardo do Campo, José Fernandes, popular Zezinho da Sanfona. Muito obrigado. É o programa Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil, de domingo a domingo, das 5 às 7 horas da manhã. Nos domingos, sem atendimento de cartas, muita música para você curtir, mas de segunda a sábado, com músicas também escolhidas pelos ouvintes que escrevem, que telefonam e que se utilizam da internet para participar do programa Raízes do Brasil. Agora vamos atender a carta de Pedro Bassani, da Rua Liomar Baleeiro, em São Bernardo do Campo. Pediu com Valderi Misael, de Ademir, João Gonçalves e Misael, Casa Sertaneja. Vou ficar rico, vou matar minha saudade, bem no centro da cidade, vou fazer um casarão, igual aquele casarão lá da fazenda, que se transformou em lenda entre as coisas do sertão. No grande quarto, eu e minha companheira, vamos ter cama de esteira, também um colchão de palha, e em cada canto, a enxada e o enxadão, machado, foice, facão e uma rede de malha. Na nossa sala vou pendurar um arreio, um cabresto e um freio, um peitoral de argolas, laço e chicote, uma capa boiadeira, a botina rigideira, um berrante, uma viola. Quero fazer a cozinha de caboclo, as cadeiras vão ter coco, a mesa um carro de boi. E no lugar da torneira linda e cara, uma pica de taquara do bom tempo que se foi. Fogão de lenha e no campo um pilão, a peneira de feijão, um moinho de café. Perto da casa, um pomar e um regato, uma lagoa pros patos e um ranchinho de sapé. Uma hortinha, uma vaca, um tordilho, um paiol cheio de milho, criações pelo quintal, para que o povo da cidade sinta e veja minha casa sertaneja no centro da capital. Nós

flores que vaga no espaço, como as borboletas vão de flor em flor. Assim você vive de braços em braço, buscando carinho e um novo amor. Quem sabe os detalhes da tua história, onde que esteja na lama caída. Pensava que o mundo lhe desse a glória, e hoje se encontra no inferno da vida. Lá num edifício em plena avenida, tem seu aposento no andar mais alto. Seu lado leva esta vida, são as borboletas que vivem no asfalto. Durante a noite sai pelas ruas, dança na boate e bebe no bar. Ao fim da noite, quando desce a lua, porta acompanhada ao maldito lar. Hoje sua vida se cobriu de trevas, chama por meu nome e sozinha chora, sentindo remorso da vida que leva, e sente vergonha no lugar que mora. Eu aqui distante vivo muito bem, nos braços de outra que muito me quer, e só de vergonha não digo a ninguém que já fui marido daquela mulher. Nós ouvimos com Sulino Marroeiro Douradense, do Sulino e Carreirinho, Juramento Quebrado. Pedido do nosso querido divino Troque, o palmeirense, lá da Vila Prudente, da Rua Serra da Piedade. Ofereceu para todos os funcionários da Rádio Cultura Brasil, para todos os torcedores alviverdes. Ah, e finalmente para os familiares dele e Lívia Libânio. Maravilha, muito obrigado, viu, Edivino Troque da Vila Prudente. Pedido depois por e-mail do Aparecido Sobrinho. Ele diz assim: olá, Moíbo, grande garoto de Duartina. Ô, beleza, muito obrigado pelo garoto. Depois você vê quanto é, eu mando um dinheiro bom pra você. Aliás, Duartina, hoje é o dia da padroeira, né? Dia de Santa Luzia, 13 de dezembro, a grande festa, quermesse, etc. Tal. A todo o pessoal de Duartina, o nosso grande abraço. Bom, o pedido do Aparecido Sobrinho foi para Tião Carreiro e Pardinho, que cantaram do Tião Carreiro Borboleta do Asfalto. E ele ofereceu para todos os amigos e familiares de IEP, que é a terra dele, e do Jabaquara. E também para nós e toda a produção. Muito obrigado, Aparecido Sobrinho, residente no bairro do Jabaquara. Bem, agora uma pausinha para o cafezinho. E estaremos de volta já já daqui a pouquinho. A moderna poesia brasileira na Rádio Cultura Brasil. Ondas Literárias, série especial focalizando os poetas da nova geração. Sábado, às 10h30 da manhã, na Rádio Cultura Brasil. Nossa Língua Portuguesa. Nossa Língua Portuguesa. Um programa do professor Pasquale Cipro Neto. Sábado às 7 da manhã e em módulos durante a programação da Rádio Cultura Brasil. Uma hora inteira dedicada aos ritmos do Nordeste. Cenário Nordestino. Todos os domingos, às 7 da manhã. Maracatu, frevo, xote e baião, na Rádio Cultura Brasil. Rádio Cultura Brasil. A sintonia da música brasileira. Voltamos a apresentar Raízes do Brasil com Moíbo César Cury. Meus amigos, com vocês, com a gente, com o programa Raiz do Brasil, Pena Branca, bom dia. Oi, bom dia, é um prazer muito grande, Moíbo, a gente chegar aqui novamente e abraçar. Eu estava com muita saudade de você. Sempre conversa, a gente conversamos os dois juntos. É verdade. O telefone, aquela coisa toda, e né? E fazia tempo que a gente não se via. Pois é. Agora, graças a Deus, novamente a gente está aqui. E eu estou muito feliz. Agradecer aos meninos da produção todo. O nosso querido Pena Branca nasceu na zona rural de Uberlândia, Minas Gerais, em 1939. 39. 10 anos mais novo que eu. Foi. Não, mas eu vou te falar uma coisa. Olha... Não é fácil não, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui, né? Tamo. Pena Branca começou a tocar com o saudoso Chavantinho ainda na infância. Em 1968, eles mudaram-se para São Paulo a fim de tentar a vida artística. Passaram, então, a frequentar clubes de música caipira, onde conheceram outras duplas, como Tonico Tinoco, Milionário José Rico, etc. e tal. Em 1980, a dupla participou do festival MPB Shell, defendendo uma música Que Terreiro É Esse? E foi acompanhada por 16 violeiros da Orquestra de Guarulhos, classificada para as finais. Em seguida, lançou o primeiro LP, Velha Morada, e passou a ser figura constante em programas de televisão e no rádio. Vencedor do Grammy Latino 2001, Pena Branca segue em frente na sua carreira, enaltecendo a música caipira, fazendo apresentações por todo o país e encantando os mais variados públicos com a pureza de sua música e seu jeito singelo. Agora Pena Branca lança o CD Cantar Caipira, e onde está reunido um sem número de coisas lindas, canções inéditas de sua autoria, realizando sonhos de gravar, por exemplo, Casinha de Palha, de Godofredo Guedes, e também a regravação de dois clássicos do repertório de Pena Branca e Chavantinho, que são Jardim da Infância, do também mineiro Paulinho Pedra Azul, e Cuitelinho, que até hoje é sucesso, de domínio público, recolhida por Paulo Vanzolini e Antônio Xandó, desta vez com mais versos ainda. É, gente, vocês veem o que, que nós temos para vocês agora nesta hora seguinte do programa Raiz do Brasil. Pois é, né, Moíbo? Beleza. Você vê que é uma coisa tão, tão interessante. Eu estou feliz da vida porque a gente logo de soltar esse trabalho, a gente vem cá e bateu o carimbo. Aqui, esse programa eu considero para mim como cartório, eu vou registrar algumas minhas composições. É, então tá certo. Então eu chego aqui, nós vamos bater o carimbo. Maravilha. É? Carimbado. Chacoalhado. É isso. Vamos lá, então. Começando a segunda parte do programa Raiz do Brasil. Agora, deste novo CD, que tem o título de Cantar Caipira, o Pena Branca interpreta esse folclore recolhido por Paulo Vanzolini e Antônio Xandó, Cuitelinho. Vamos lá. As garças da minha porta e senta na beira da praia. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Itália. Eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução, enfrentei forte batalha. Até a vista se atrapalha. Seu retratinho, colocar numa medalha, com seu vestidinho branco e um laço de cambraia, colocá-la em meu peito, onde o coração trabalha. Nós ouvimos com Pena Branca, folclore recolhido por Paulo Vanzolini e Antônio Xandó, Cuitelinho. Sucesso até hoje, gravou com o Chavantinho. Pena, fala um pouco desse novo trabalho e desse novo CD e dessas músicas que você resolveu incluir regravando aqui nesse novo CD. Olha, sabe, Moíba, interessante que você vê o Cuitelinho. Você viu que coisa bonita esse último, esse último versinho aí? Uhum. O Paulo Vanzolini tinha feito uma entrevista com o Chico Pinheiro, e aí ele falou pro Chico Pinheiro, falou, olha, todo mundo gravou com o Cuitelinho, principalmente Pena Branca e Chavantinho, gostei muito, com uma roupagem interessante que veio chegar pro lado público aqui, pro outro lado. Mas ainda tem um versinho que não foi gravado. Aí o Chico falou com ele, então como é que é esse negócio? Aí foi para o Chico o versinho, Chico escreveu, né? Como é que é o versinho? Aí o Chico chegou e falou assim para ele, ah, não, vou me dar isso aí que eu vou passar pro Nego Velho, aí me chama Nego Velho, né? Uhum. É, você viu, aí no fim, você viu a hora no fim que eu falei, né? Aquela hora que eu falei assim, eu vou pegar seu retratinho, colocar numa medalha, com seu vestidinho branco e um laço de cambraia, colocá-la em meu peito, onde o coração trabalha. Que coisa linda. É, e eu quero enaltecer também com com o carinho que a cultura, a direção, todo mundo tem. Você sabe, eu chego aqui, eu sou que nem aqueles gatos manhosos de fazenda, quando o fogão acaba aquele, tem só aquele calorzinho da cinza, deita e fica sossegado, né? E as pessoas que tocou nesse disco comigo, que ele trabalha comigo em todo show, o Ricardo Zói. Pode ele, falar o nome de todos, o Ricardo Zói, ele é baixista e toca violino, bandolino e rebeca. Que beleza. E tem a percussionista que é a Priscila Brigantes, ela faz todos os trabalhos de percussão e tem um metalofone que ela toca muito bem, escaleta, né? E o Ed, a gente acrescentou um violeiro para poder ajudar nesse disco, né? O Ed, ele era daquela orquestra de viola, me parece a orquestra de viola paulistana. Maravilha. E um grande sanfoneiro, Bombardo. Bombardo, ele cala assim, né? Do jeito que aquela coisa toda. Fez tudo o que foi possível. Você pode ver que esse disco aí tá um disco assim. Não tá uma sanfona assim agitada, ela tá uma sanfona calma. É verdade. E essa música que você também gravou nesse CD sua e do saudoso Alexinho, Minha Viola Quebrou, você me cantou um pedacinho, eu achei lindíssimo. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Minha Viola Quebrou, que o Pena Branca. Tem parceria com o Alexinho que ele inseriu neste novo CD Cantar Caipira. Vamos lá. Com viola ou sem viola, ai, ai meu Deus, nunca tira o jogo. Minha viola caiu. Ai, ai, meu Deus, bateu no chão e quebrou. Uma viola quebrada, não levo ela comigo. Vou tocar e vou cantar na viola dos amigos. Quando passar a viola, ai, ai meu Deus, outro violeiro canta. Eu entro no sapateado, ai, ai meu Deus, só poeira que levanta. Boto o lenço no pescoço, quebro meu chapéu na testa. Sinto a brisa perfumada que o vento traz da floresta. De manhã, quando eu voltar, ai, ai meu Deus, carregando meu cansaço. Oferecendo os seus braços, em seguida eu vou pra cama, depois de um riscar da pé, pra me adormecer tranquilo, ela me faz cafuné. O Pena Branca apresentou de autoria dele e Alexinho, Minha Viola Quebrou. Vocês observam que, além de algumas regravações, nós temos coisas novas, como essa, por exemplo, né? Exatamente. Você viu, Moíba, que coisa interessante. Muito bonita essa moda. Todo mundo grava um disco e a moda de viola fica assim, ali no quarto lugar. E essa aí a gente fez o seguinte, a produção é produção da Léo Stingen, a mesma que produziu o Vivo em Tatuí. Ah, e sim. Ela voltou para reativar o Pena Branca lá em cima. Na, é, e o Jaime Sting também, que é, né, aquela coisa toda. E você vê que a gente abre o disco com essa moda de viola. Maravilha! É a faixa número 1 do CD Cantar Caipira, essa Minha Viola Quebrou, que vocês acabaram de ouvir. Pois é, rapaz, gostoso demais, né? Beleza, tem uma sua também, que você é nova também, Quatro Colinas, né? Quatro Colinas, Quatro Colinas, depois que acabar de tocar isso aí, você vai ver aquele último verso que eu fiz, né, enaltecendo uma pessoa... lá da Grande Sertão da Grande Veredas. Vamos lá então. Pena Branca interpreta, de autoria dele, Quatro Colinas. Cerrado, tapete da terra, dos cafés, os canaviais, e o gado bafejando os campos, pastando constante a ruminar. E o gado bafejando os campos, pastando constante a ruminar. Oh, saudade, saudade de Minas Gerais. Faz tempo que vivo ausente, eu querer voltar pra trás. Faz tempo que vivo ausente, eu querer voltar pra trás. Nas colinas, minério da serra, são cortejo de nossa riqueza. Na cantiga das musgas do vale, cada canto tem sua beleza. Na cantiga das musgas do vale, cada canto tem sua beleza. Oi, saudade, saudade de Minas Gerais. Faz tempo que vivo ausente, eu quero voltar pra trás. Faz tempo que vivo ausente, eu quero voltar pra trás. No sertão da Grande Vereda, tem caboclo, poeta e tem prosa. Cada canto tem quatro colinas, são quatro meninas de Guimarães Rosa. Oi, saudade, saudade de Minas Gerais. Faz tempo que vivo ausente, eu quero voltar pra trás. Faz tempo que vivo ausente, eu quero voltar pra trás. Nós ouvimos com Pena Branca, de autoria dele, Quatro Colinas. Que bela homenagem a Guimarães Rosa, ele merecia, viu? É, nossa. Você vê que esse verso que eu fiz por último, você vê, né? Uhum. No sertão da Grande Vereda, tem caboclo, poeta e tem prosa. Cada canto tem quatro colinas, são quatro meninas de Guimarães Rosa. Que lindo, que lindo. Grande, grande Guimarães Rosa. Que bacana, boa lembrança, viu? Mário. É, a gente precisa de vez em quando homenagear os grandes nomes da nossa poesia, senhora. É, não é verdade? É. E você lembrou bem. O gravar Casinha de Palha, de Godofredo Guedes, era um dos sonhos que o Pena Branca tinha. É, deu da época do Chevantin. A gente estava com essa moda na cabeça para gravar. É, vamos deixar para depois, deixar para depois. E o que, agora, que tem de especial essa música agora, que vocês queriam gravar desde a época do Chavantin? Porque ela fala, né? O Beto Guedes, quando gravou, ela gravou ela assim num tipo um sambinha, bem maneiro, né? E eu fiz ela numa toada muito bonita. Muito bonita, né? E aí, quando começa o arranjo, você fala assim, nem faz o sentido que vai entrar essa moda. É. Um arranjo completamente diferente. Beleza, vamos ouvir então. Cavernoso. Cavernoso? É, um arranjo cavernoso. Pena Branca interpreta de Godofredo Guedes, Casinha de Palha. Thank you. Você deu um estilo diferente pro sertanejo. Esse sambinha do Godofredo Guedes, né? Beleza, parabéns, Casinha de Palha. E o nosso querido Pena Branca também tem uma composição que ele gravou nesse CD. É inédito também o Janela da Fazenda? É, Janela da Fazenda é inédito. Eu tenho um punhado aí de... Inclusive, é uma música assim, bem maneira, né? Que eles falam assim, isso é dor de cotovelo? Eu falo, não, dor de cotovelo agora não tem mais. A dor de cotovelo agora é tudo nos botecos, todo mundo fica ali dando pro cotovelo, aí pega uma... né? Dá mais uma. Então... Por favor, mais uma. Mais uma aí, né? Com a cotovelo aqui, né? Escuta, Janela da Fazenda, dá pra tocar ao vivo? Ah, a gente faz, né, mano? Então faz. Com a viola, Pena Branca, Janela da Fazenda, que... foi inserida nesse novo CD Cantar Caipira, que está sendo lançado pelo Pena Branca. Percebi que você viria a ser em minha vida o meu viver. Você chorou, mas eu não me percebi que você viria a ser em minha vida o meu viver. Na janela da fazenda, nós ficava a namorar. O barulho das águas, fazendo chuá, chuá. Na janela da fazenda, nós ficava a namorar. O barulho das águas, fazendo chuá, chuá. Você chorou, mas eu não me percebi que você viria a ser em minha vida o meu viver. Você chorou, mas eu não me percebi que você viria a ser em minha vida o meu viver. Marquei nosso casamento numa capela ao pé da serra, às 6 horas da tarde, um casamento sem vela. Marquei nosso casamento numa capela ao pé da serra, às 6 horas da tarde, um casamento sem vela. Percebi que você viria a ser em minha vida o meu viver. Você chorou, mas eu não me percebi que você viria a ser em minha vida o meu viver. Thank you. Lindo, Pena, parabéns, viu? Janela da Fazenda, música inserida nesse CD, Cantar Caipira. Olha, você sabe, prezado ouvinte, que esse CD, bom, tendo a assinatura de Pena Branca como compositor, como cantador, como violeiro, não precisa dizer mais nada. O Pena Branca regravou um clássico do repertório do Pena Branca e Chavantinho, que é de outro mineiro também, Paulinho Pedra Azul. Essa música eu acho realmente linda, maravilhosa. Eita, Jardim da Fantasia. Da outra vez nós cantamos junto aqui, você lembra? Exatamente. Vamos ouvir então Pena Branca cantando do Paulinho Pedra Azul, Jardim da Fantasia. Me beije só mais de uma vez, depois volte pra lá. Me beije só mais de uma vez, depois voltei pra lá. Pena Branca interpretou de Paulinho Pedra Azul, Jardim da Fantasia, que ele regravou, claro, e inseriu no seu novo CD Cantar Caipira. É, exatamente. Maravilha, né? É, olha só, acho que não tem... Quem escolheu esse... Ele não escolheu, a gente vem falando, gente, o título seria o quê? Seria isso? Não, aqui não. É, então nós ficamos meio perdidos. Aí o Jean falou uma palavra, ele falou assim, caçando no computador lá, pelo menos para ver se não tinha nada, né? Aí ele falou assim, ih, cantar caipira, todo mundo ficou assim, poxa, segura essa aí, que essa aí é boa. Cantar caipira. É. E essa música também é nova, Senzala. Senzala. É? A Senzala faz a gente lembrar... Tempo da escravidão. O batido bem, bem falado... No sistema do terreiro, lembra do terreiro, né? Terreiro. Festival de 1900. Então eu achei aquele caboclinho que é agregado da fazenda, que tem o canavier, e ele gostava da menina do patrão, mas ele escondido, né? Vamos ouvir então, Pena Branca, de autoria dele, Senzala. Nós ouvimos com a Pena Branca, de autoria dele, Senzala, música inédita, que ele incluiu nesse Cantar Caipira. CD que já está na praça, viu, gente? Então, para adquirir o CD, é 3237-0602, ou então no 92769701, também para você poder contratar pega o bichinho, né? O Pena Branca, fala, ó, eu quero o Pena Branca num show, tal, tal, tal. Tá aí, os dois telefones para você contatar e levar a Pena Branca, é um grande show. Olha, o Pena, o Pena, muito! Tá bom? Muito bonito. É, tem um show assim, com três pessoas, três, quatro pessoas. Eu, o Zói, Ricardo Zói e a Priscila Brigante. Mas olha, esses dois meninos, você vê, é que onde vai tocar, e deixa os quatro instrumentos dele. Baixo, violino, tudo. Ali, então, conforme a gente está cantando, ele vai pegando um, põe de cada vez, tocando aqui, assim, criado em cima. Em cima da música. Na parte da música, ele pega o violino, numa outra estrofe, ele tem... eu entendi. É muito ele, quer dizer, ele faz um mixelana, né, exatamente. E ele faz um rodízio. Isso, faz um rodízio ali em cima. Numa única música, ele toca todos os instrumentos. De repente, aquela música que pede mais aquela, ele já entra com aquele, perfeito, né? Perfeito, maravilha. Igual o Jardim da Fantasia no Caos, foi só a minha viola e o violino. Que beleza. Ele fez duas. Tá lindo. O Pena Branca também tem uma composição nova. Veleiro da Saudade. Veleiro da Saudade. E daí? Veleiro da Saudade aí. Mui, você vai achar interessante essa moda, porque eu toda a vida eu fui sempre assim, tipo meio litoral. Litorânea, como você fala. Você fala, eu gosto muito, você parece que gosta muito de mar. Gosto, então eu fico olhando aqui a coisa. Então eu fiz essa letra com um caboclo, como o veleiro. O veleiro. O veleiro se levou, ela embarcou, e depois ele ficou lá, ela foi embora, depois o veleiro veio de volta, ele ficou esperando, ela chegou, ela não veio. Não veio. Então, tristeza. Não sei, né, para onde ela foi. Então vamos ouvir o Pena Branca cantar de autoria dele, música incluída no Cantar Caipira, novo CD do Pena Branca, Veleiro da Saudade. Vem, uma valsinha. Vamos lá. O seu rastro que tinha na areia veio a onda com o vento apagar. O veleiro da saudade já levou quem eu queria. O sufoco do meu peito é o cheiro da maresia. A lua brilhou seu rastro que tinha na areia, veio a onda com o vento apagar. O seu rastro que tinha na areia, veio a onda com o vento apagar. Eu fiquei na beira do cais, esperando ela voltar. Só escute os cantos das gaivotas, veleiro de volta, meu bem não está. A lua brilhou no céu, clareando as águas do mar. A lua brilhou no céu, clareando as águas do mar. O seu rastro que tinha na areia veio a onda com o vento apagar. O seu rastro que Pena Branca interpretou do próprio Pena, Veleiro da Saudade. É uma valsinha. É, valsinha. Muito bonita. Parabéns, lindo. Tipo uma valsinha portuguesa. É, bacana, viu? Então, enfeitando assim o seu CD Cantar Caipira, que você pode adquirir e vai enriquecer ainda mais sua discoteca. E o Pena Branca agora vai fazer mais um número ao vivo pra gente, que está incluído esse número no Cantar Caipira, é de autoria dele. O Pena Branca canta o Nuvem de Cambraia. Dá para cantar? Dá. Essa é uma música também que a gente feita assim mais ou menos. Cada um tem um setor, quer dizer, sem noção nenhum acontecer, porque Deus acho que faz as coisas certo, né? Certíssimo. Mas aí então a gente, mais ou menos. Saí da minha terra sem despedir de ninguém. Acontece que a saudade partiu comigo também. Aquele estradão deserto que longe, bem longe vai. Alguém veio me dizer: volte logo para trás. Tiririririri. No meio da mataria, entre nuvem de cambraia, avistei o velho porto nas margens do Araguaia. Eu peguei uma canoa pra fazer a travessia. No coração de quem ama, saudade não tem quantia. Vai pra mais de 20 anos, eu deixei meu Curumbá. Acontece que a saudade só me pede para voltar. Sem o amor da garça branca que eu deixei no Pantanal, minha vida é tão escura como a noite sem luar. Minha vida é tão escura como a noite sem luar. Muito linda, Pena. Nuvem de Cambraia, do próprio Pena Branca, que ele inseriu também no CD Cantar Caipira. Sim, beleza. É. E antes de encerrar, mais uma música que a gente vai ouvir, é do Ronaldo Adriano. Ai, meu irmão Ronaldo Adriano, essa música a gente pegou ela na época, tá, e passou pra mim, eu e o Chevantin. É tempo do Chevantin. Então aí ficou lá, você sabe com as coisas ficando assim? Eu sei. O Chevantin tinha aquele negócio dele, quando ele lá. Não, deixa aí. Depois a gente vê. Depois nós vê, né? Mas já foi aquela coisa toda. Eu tive um carinho muito grande pelo Ronaldo Adriano, que é um camarada. Magnífico compositor. Ele é um camarada muito, muito bom demais. E essa moda aí, eu gostei demais. E a gente vai ouvir gostei agora. Gostei demais, muito linda. Filho do Sertão. Filho do Sertão. Vamos ouvir. Seu moço, estou chegando. Eu não sou daqui. Venho vindo de outro lado, onde tem mugido gado, o cantar dos bem-te-vi. Seu moço, estou chegando. Não repare. sou muito grossa, sou trabalhador da roça e sou filho do sertão. Eu me levanto às 5 horas da manhã, pego a enxada, vou cuidar do meu roçado, enfrento o sol, chuva grossa e tempestade, um calor que chega sobre meu corpo suado. Eu lhe convido para conhecer de perto a dura luta do roceiro pelo pão. Pois não repare, meu amigo, meu estado, porque sou descamisado, pé descalço, sem patrão. Pois não repare, meu amigo, meu estado, porque sou descamisado, pé descalço, sem patrão. Levanta às 5 horas da manhã, pego a enxada, vou cuidar do meu roçado, enfrento o sol, chuva grossa e tempestade, um calor que chegar sobre meu corpo suado. Eu lhe convido para conhecer de perto a dura luta do roceiro pelo pão. Pois não repare, meu amigo, meu estado, porque sou descamisado, pé descalço, sem patrão. Pois não repare, meu amigo, meu estado, porque sou descamisado, pé descalço, sem patrão. Nós ouvimos com Pena Branca, do Ronaldo Adriano, Filho do Sertão, uma das faixas que compõe esse novo CD Cantar Caipira. Já está na praça, gente. Vocês já sabem que esse lançamento vai enriquecer ainda mais a sua discoteca particular. 2 telefones para você poder contatar e saber como adquirir o CD e como contratar o nosso querido Pena Branca. 3237-0602 ou o celular 9276-9701. Agradecemos toda a equipe que participou deste programa. Pena Branca, para suas despedidas. Obrigado, Moir, obrigado e toda a produção. Minha pequenininha, Terezinha, um abraço para você, viu, menina? E o Manovel Maquinista. O nosso querido Afrânio Vanderlei. Afrânio. A Lívia Libano. A Lívia tá lá sorridente, né? Já chorou muito. Já chorou. E a gente faz aquela aquele carinho que a gente faz pros... Eita, povo bom. Gente boa. Bena, vamos cantar um pedacinho já... Para encerrar o programa? Vamos. Do Jardim da Fantasia, que a gente já tocou, que está muito lindo. Tá. Com você e violino, né? Tá. Viola e violino e cantando. E um pedacinho aqui. Assim eu recordo também um pouquinho. Chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis, ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, bem maior que o sol. Onde está? Voei por esse céu azul, andei estrada do além. Onde estará meu bem? Onde está? Nas nuvens ou na incessantez? Me beije só mais de uma vez, depois volte pra lá. Apresentamos Raízes do Brasil. Realização Rede Cultura Brasil. Fundação Padre Anchieta.